É, tá ao vivo? Tá ao vivo isso aí? Ao vivo? Ao vivo! Saudações! Alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso! Todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal. Verdazo. É, Verdazo não. youtube.com/verdazo1914. Pessoal que curte lavar a louça aí, ouvindo o Periscatso, é hora da louça. Muito bem, Lisandro Martelo. E é isso aí. O Palmeiras é o grande líder do Campeonato Brasileiro. É. Vocês pensam o quê? Líder. Olha lá. Ah, tem manchete. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro. Siga o líder. E não tem nada que não pode falar assim, líder. Pode sim. Pode falar siga o líder. A verdade é que o Palmeiras chegou à liderança do campeonato. Depois de 27 rodadas, mas poderia ter chegado antes. E por que que não chegou? Eu fiz um post hoje lá no Verdazo. Espero que vocês tenham lido. Para quem não sabe, para quem gosta só dos vídeos, o Verdazo, o Periscatso, que é o programa do canal Verdazo, ele é uma parte do projeto que é o Verdazo. E o carro-chefe do projeto é o site www.verdazo.com.br, onde eu também mantenho um blog, faço a cobertura de todos os jogos, fica lá um grande arquivo de todos os jogos do Palmeiras para todo mundo consultar a hora que quiser. E no post do blog de hoje, eu levantei que para quem tem memória, para quem já acompanha o Periscatso há mais tempo. Em maio, eu fiz um periscatso aqui com o Lucas Galli, que é um dos padrinhos do nosso projeto. E você também pode ser um dos padrinhos, já vou falar sobre isso. E nesse programa, nesse periscatso que a gente fez, o que a gente mais abordou foi a confecção da tabela do Brasileirão. Que ela foi muito difícil para o Palmeiras e bem mastigadinha para Corinthians e Flamengo especificamente. Então isso foi logo nas primeiras rodadas, tá? Acho que tinham rolado acho que 2 ou 3 rodadas quando a gente fez esse programa. Então não era desculpa de quem estava ficando para trás. A gente já falou antes dos resultados acontecerem. Olha, Corinthians e Flamengo tem a tabela facinha no começo e o Palmeiras tem uma tabela dificílima. Lógico, depois inverte, mas qual é o golpe? Qual é a sacanagem? Se você direciona a tabela e deixa ela molinha, mastigadinha, mingauzinho para um time ou para dois times, esses dois tendem a dar uma estilingada no começo. E aí o que acontece? Moral, né? Tranquilidade, sossego para trabalhar. Então você dá uma estilingada na frente, pô, você dá uma destacada, resultado começa a vir. Então você manipula a tabela para que vários jogos fáceis aconteçam no começo do campeonato. Como? Escolhendo se é em casa ou fora, né? Então o Flamengo, por exemplo, teve uma sequência de 4 jogos, sendo 2 no Maracanã, 1 em Brasília, que é segunda casa, e daí outro do Maracanã, ou seja, 4 jogos seguidos em tese em casa. Esse jogo em Brasília acho que foi um clássico com o Fluminense, em mando do Fluminense, né? O mando do Vasco, eu não sei. Um dos clássicos em Brasília com o Flamengo em tese jogando fora, mas a gente sabe que quando tem clássico carioca no Rio de Janeiro, é o torcedor do Flamengo, né? Só o Palmeiras conseguiu fazer pau a pau, nenhum outro time, nem do Rio conseguiu rachar o Mané Garrincha lá em Brasília. E então o Flamengo 4 jogos seguidos com torcida a favor, com, né? E o Flamengo, com um time bom, o elenco do Flamengo é um bom elenco. Tanto que tá, até hoje está indo, né? Hoje acho que está em quinto lugar, quarto, quinto lugar. Então, o Flamengo, por essa tabela facinha, a gente falava, olha, vai ficar em primeiro lugar. E o Corinthians também vai ficar bem. Só que o time do Corinthians sentiu demais as perdas que teve no elenco. Né? Vendeu o Rodriguinho, vendeu o Arana, aí acabou perdendo o Carille, despencou. Notem que o Corinthians até a oitava rodada era o terceiro colocado, corroborando exatamente com esse estudo que a gente fez. A gente falava, ó, eles vão disparar na frente e vão ter sossego. O Flamengo, de fato, teve. O Corinthians só não teve porque o time desfigurou completamente e ainda perdeu o técnico. Mas, repito, mesmo assim, até a oitava rodada foi terceiro colocado, porque a tabela estava muito fácil. E o Palmeiras? O Palmeiras com uma tabela exatamente oposta, dificílima. A gente pegou jogos encrencadíssimos. Prova de que isso foi realmente... prova não, vai. Mais um fator de que isso realmente é algo plausível, né? Que faz sentido. Na Libertadores, onde, né, em tese o sorteio foi igual para todo mundo, o Palmeiras foi bem, foi melhor do que eles. O Palmeiras classificou facinho na Libertadores, embora tenha pego um grupo considerado difícil. E Corinthians e Flamengo tiveram problemas para se classificar. Se classificaram, mas rapidamente já foram eliminados. Ou seja, aquele destaque todo no brasileiro desses dois times era um destaque falso, porque eram times que não eram times de verdade. O Palmeiras, mesmo com o Roger, teve problemas, teve ali suas oscilações, suas dificuldades, mas era um time de verdade, um time, né, competitivo, para brigar. E aí, Palmeiras deu muita sorte. Qual que era o raciocínio inverso? Vamos dificultar o caminho do Palmeiras. Pô, vamos meter uma crise no Palmeiras? Eles vão mandar o técnico embora, vão ter que começar o trabalho de novo. E aí já, né, a temporada vai pro ralo. E aí a gente põe os jogos facinhos no final do campeonato, quando eles provavelmente já vão estar, né, carta fora do baralho. Então notem que as cinco rodadas finais do Palmeiras são, é uma tabela do mesmo nível que Corinthians e Flamengo tiveram no começo. É uma tabela muito fácil. Os cinco últimos jogos do Palmeiras. Só que não deu certo o plano deles. O Palmeiras não ficou para trás. Chegou a ficar 8 pontos para trás. Mas reagiu. E o Felipe, e a crise veio. A oscilação veio, a crise veio, derrubou o Roger. Tava dando certinho o plano dos caras. Com o que eles não contavam? Filipão. O Filipão chegou e arregaçou com tudo. Deu jeito no Palmeiras. Qual a chance disso acontecer? Mínima. Eles calcularam bem. Só que deu errado. Porque é futebol, porque não é exato. Eles trabalham com possibilidades. Eu tô vendo aí o chat, tá? Que vocês estão fazendo aí. Usem o chat, façam as perguntas, mandem abraço. O estagiário dos abraços já está anotando os abraços, então anotem aí, mandem os abraços que o estagiário vai anotar, e no final vou mandar abraço para todo mundo. E faça o superchat, né? Toquem a guitarra. Para quem não sabe, agora quem faz superchat toca uma guitarra aqui no Periscatio, tá? É assim que vocês fazem o nosso projeto evoluir. Vocês já devem estar vendo na tela que tem evolução, né? Tá melhor, tá ficando mais legal. Mas então o Palmeiras conseguiu reverter essa tendência da tabela malandrinha da CBF e chegou à liderança antes do que eles esperavam. Aliás, eles não esperavam que isso acontecesse. E o Flamengo, ao contrário, pô, chegou à liderança. O Flamengo foi líder acho que até a rodada 16. Estava dando certo o plano dos caras. Só que o time oscilou demais, eles estavam com o estagiário ali, com o Barbieri, que eles achavam que era um técnico que tinha dado certo, pô, tá que achado, né? Engraçado o efeito Fábio Carille no futebol brasileiro, né? O Carille foi um cara que deu certo. Um cara que ele não era. Ele era um auxiliar de defesa do Tite. Então ele estava muito por dentro de toda a montagem, de todo o conceito tático que o Tite implementou no Corinthians. Então ele era parte daquilo. Todos esses outros aí, incluindo o Valentim, eram meros auxiliares. Sabe? Eram caras que, porra, acompanhavam e tal, mas eles não faziam parte do projeto do treinador. Então por isso que nenhum deu certo. Então teve uma onda de estagiário aí, de efetiva que dá certo, por conta do Carille. E esse do Flamengo, obviamente, deu errado. Muita gente acreditou que tinha dado certo. Pô, deu nada, né? E o timing do Flamengo de demitir foi muito tardio. Exatamente por quê? Porque ele durou mais do que deveria, porque a tabela estava mastigadinha. Então o tiro saiu totalmente pela culatra. E agora o Flamengo teve que contratar às pressas. Quem estava no mercado? Olhem o mercado de técnico, tá? É uma porcaria. Então o Palmeiras teve... Mais um motivo para o Palmeiras não ter mandado o Roger embora era exatamente essa falta de opções. Só que aí tinha o Filipão. O Palmeiras tem esse privilégio de poder contar com o Filipão. O Filipão olha para os times brasileiros e fala assim: eu não vou para nenhum. Se tem um time que eu vou, vai dois. Palmeiras e Grêmio. Não vai para mais nenhum. Então o Palmeiras tem essa carta Filipão, que nenhum outro clube tem. Então deu certo demitir o Roger. Deu certo. Foi um passo arriscadíssimo, mas deu certo. Então a gente sempre reclama do azar, né? Convergências de fatores negativos que fazem o Palmeiras perder um título, perder uma temporada, perder um campeonato. 2009, por exemplo, foi uma absurda convergência de fatores negativos que tirou aquele título nosso que estava ganho. Em 2018 parece que está sendo o contrário. O fato do Filipão ter dado certo é um tiro raro de acontecer. Por incrível que pareça, sair da Copa do Brasil tende a ser bom. É claro, se alguém garantisse, não, passaria para a final e ganharia, mas é outra coisa. Mas o foco que a gente vai ter no brasileiro agora vai ser muito maior. Essas duas datas que a gente ganhou, elas vão ser muito importantes. Acho que dava o Palmeiras ganhar tudo, dava. Mas não deu, paciência, foi. Acabou não sendo de todo mal. Hoje, de cabeça mais fria, a gente fala isso. No dia que a gente perdeu, nem pensar em ir nessa direção, o raciocínio. Mas hoje eu acho que dá, tranquilamente. Então o Palmeiras chegou num ponto da temporada que já passou a parte mais difícil. A gente chegou agora, no segundo turno, numa parte mais complicada da tabela, mas nem tanto. Né? O jogo do Grêmio é em casa. O jogo do Flamengo, que é fora, já pega o Flamengo numa fase não tão forte quanto a gente pegou eles no primeiro turno. Eles eram líderes quando a gente enfrentou eles no primeiro turno. Foi o último jogo antes da Copa. Empatamos em casa. Eles estavam numa fase boa ainda, curtindo o embalo, né? Com um clima bom, pela liderança, pela tabela mastigadinha. Então tudo isso manipulou o campeonato. Só que saiu pela culatra. E o Palmeiras hoje chegou à liderança e poderia ter chegado antes se a tabela tivesse sido confeccionada de forma normal, né? Sem esses direcionamentos. Vocês podem falar: pô, vocês estão loucos, puta teoria da conspiração. Cara, mas a gente estava falando isso antes do negócio acontecer. E aconteceu. A marcha das rodadas do campeonato, rodada a rodada, provar não prova, mas deu certinho o que a gente falou. Então, senhores, temos todas as razões do mundo para estar muito otimistas para ganhar os dois e para, ganhando os dois, ganhando a Libertadores, tem mais dois jogos extra no fim do ano. Eu nem vou falar essa palavra que vocês estão querendo que eu fale para não, né, atrair coisas ruins. Mas pode ter mais dois jogos no fim do ano. Então a gente tem todo o direito de estar feliz, de sonhar alto e de curtir, de ir na rede social, segue o líder, sacanear todo mundo. Um ano e dez meses que a gente... Um ano e nove, né? Um ano e nove meses que a gente não fala segue o líder. A última vez tinha sido na última rodada do Brasileirão de 2016. Nós terminamos líderes, campeões. E agora somos líderes de novo. Só dependemos de nós mesmos. E como eu disse, dos 11 jogos que faltam, os próximos 6 são fundamentais. Porque os 5 últimos, 5 vitórias. Não espero nada menos do que isso. Olhem a tabela. Vamos lá, pessoal. Jogo de ontem contra o Cruzeiro. Jogo de ontem contra o Cruzeiro. Tem mais aqui, ó. O que vocês estão pensando? Aqui, ó. Opa, a câmera sumiu. Ah, voltou. A câmera dá esses solucinhos de vez em quando ainda, viu? Mas o jogo de ontem contra o Cruzeiro foi um bom jogo. O Palmeiras jogou muito bem. Esse time B do Cruzeiro, o time Cruzeiro é absolutamente time B, né? Não é que nem o do Palmeiras, que foi um time mesclado. É um time que é para meio de tabela, tá? É para 12º lugar do Brasileirão. E o Palmeiras botou lá o mistão, só que com o Pacaembu lotado, aquele horário bacana. Domingões da manhã é um horário legal, um horário que vem bastante gente de fora. O clima do estádio é sempre muito agradável. De novo, é. Mas eu tô aqui ainda, tá? Estamos aqui, estamos aqui. Clima muito agradável, favorável, mas com aquela pressão de ter que ganhar, porque exatamente tem dois jogos difíceis na frente. E a possibilidade da liderança, então traz uma ansiedade. Mas um complicador, o mesmo adversário que quatro dias antes, tinha nos eliminado da Copa do Brasil. Na verdade, nós não fomos eliminados, nós fomos removidos da Copa do Brasil pela arbitragem. E com um agravante ainda da treta que teve no final do jogo. Teve treta, teve pau. Beleza. Palmeiras passou por cima de tudo isso. O Filipão pinçou as peças corretas do time principal para rechear o time B. Então, jogou Bruno Henrique, jogou o Dudu, que acabou com a partida. Dudu foi acho que o jogador mais importante do jogo. Teve um superchat e a guitarra não tocou. Tocou! Olha a guitarra aí. Um abraço pro Cristiano Andrade. Faz pergunta aí, quem faz superchat tem que fazer pergunta, né? Mas o Filipão mediu bem a força do time que ele tinha que colocar para ganhar desse time reserva do Cruzeiro e passeou, né? O Palmeiras só teve aquele momento de tensão em mais uma participação ridícula da arbitragem. A partir do momento em que eles inventaram um pênalti do Gustavo Gomes, um metro fora da área. Um metro, não foi um lance de, sabe, duvidoso. Porra, o Bandeira tá na linha, né? Tá um metro fora, não tem como errar. É nítida a má intenção. E isso fica mais estranho ainda quando a gente vê que na mesma rodada o juiz do jogo do Inter marcou um pênalti absurdo pro Internacional, numa jogada semelhante. O jogador do... Quem que o Inter estava jogando? Vitória, né? Também muito fora da área. Acho que nem tanto quanto o Gustavo Gomes, mas também fora da área. Pênalti. Então, pra que isso, né? Eles querem mesmo tirar o Palmeiras. Bom, ao final do... acaba de falar do jogo, né? O Palmeiras ficou com muita raiva. Eu senti os jogadores do Palmeiras muito putos. Naquele... Entre o gol do Cruzeiro e o gol do Johan, que foi o segundo gol. Aliás, um pouquinho antes do primeiro gol, vejam a nossa transmissão de ontem, minha e de Bruno Zaniolo. 30 segundos antes do primeiro gol, eu falei, o Johan tem que afunilar mais, entrar mais pro segundo pau, que ele vai meter gol. Saiu o gol do Lucas Lima no escanteio. Aí foi o pênalti. O Johan começou a afunilar, não que ele não estava escutando, obviamente é a transmissão do Verdazzo, mas ele começou a fazer exatamente aquilo que a gente tinha mencionado. E saiu o gol. Que foi muito parecido com os gols que ele fez na América Central, né, naquela excursão com o Roger. O gol que ele fez contra a própria Chapecoense. O Palmeiras reagiu rápido e mostrou muita superioridade em cima desse time reserva do Cruzeiro. Então isso mostra que o elenco do Palmeiras absorveu bem a eliminação ou a remoção da Copa do Brasil. Voltou para o segundo tempo com o Cruzeiro tendo que nos atacar. Aí o Cruzeiro já tinha que jogar não do jeito que gosta, né? Não é bem o estilo do Mano Menezes. E aí encaixou exatamente com o jogo do Palmeiras. E foi isso que decidiu, aliás, o confronto da Copa do Brasil. Quem marcou primeiro se deu bem, porque obrigou o outro a sair do seu estilo preferido. O Mano e o Filipão jogam de formas muito parecidas. E o gol do começo do Barcos, né, do primeiro jogo, obrigou o Palmeiras a sair demais. E aí o jogo ficou do jeito que o Mano gosta. Então isso talvez tenha influenciado muito no todo o confronto. Os dois jogos da Copa do Brasil foram influenciados demais pelo gol do Barcos. Essa influência teria sido neutralizada se o gol do Antônio Carlos tivesse sido validado. Ou seja, o jogo no Mineirão começaria empatado e aí o Palmeiras não teria que ter saído tanto para o jogo no Mineirão desde o início como precisou. Então, claríssima influência da arbitragem. E ontem a arbitragem de novo. Palmeiras passou por cima, fez o terceiro, podia ter feito mais, jogou muito bem. Então, destaques: Dudu, Johan, William entrou muito bem no lugar do Dudu. William, que está aqui, né, comemorando o lance do pênalti, que foi o terceiro gol, o gol do Gustavo Gomes. E Lucas Lima também acho que merece um destaque, acho que jogou muito bem. E no final, no intervalo, olha, o Luiz Caramesso tocou a guitarra e ele pergunta se não é hora. Ele pergunta se não é hora do Filipão montar uma tática anti. Ah, não, parte de política não dá, velho. Essa parte de política aí a gente não vai entrar aqui nesse mérito aqui, não, porque senão vira briga. Já pensou, né? Em ano de eleição. O Cristiano pergunta sobre a projeção de pontos. Vou falar sobre isso, tá? Obrigado por me lembrar. Então, no final, o Palmeiras passou por cima do Cruzeiro, teve problema da arbitragem. No intervalo, o Matos foi fazer pressão lá em cima do Delson. Se bem que o problema maior, especificamente ontem, não foi o juiz, foi o Bandeirinha, né? Ele que marcou o pênalti. E ao final, o presidente Maurício Gagliotti fez o que boa parte da torcida estava pedindo muito: uma declaração pública, uma entrevista contundente. E hoje foi na sede da CBF, com alarde, então com imprensa, né? Isso aí, a assessoria de imprensa tem duas formas de trabalhar isso: ou não fala nada, tipo, vai no bastidor, vai quietinho, vai lá fazer a política, ou faz o alarde para aumentar a pressão. Então a estratégia do Gagliotti foi fazer com alarde, aumentar a pressão e também meio que limpar a barra dele com a torcida, que ele viu que estava meio sujando e estamos em ano de eleição, né? Eu particularmente não concordo com esse tipo de... Não concordo não, acho que é inócuo esse tipo de ação. Esse tipo de ação é para ganhar a eleição, tá? E mesmo aquela entrevista que o Paulo Nobre deu há 2 anos atrás, bateu na mesa, falou que ninguém vai ganhar na mão grande, mas não foi isso que resolveu a nossa situação em 2016. Você pode ter certeza que xilique em público, os caras da CBF, pessoal que comanda a arbitragem, ó, tá nem aí, tá? O que eles querem é alguma negociação de bastidor por trás ali. O que, que se negocia nisso? Não sei. Coisa boa não deve ser. Mas é por isso que se chama bastidor. Se fosse uma coisa tranquila, seria tudo feito às claras. Mas não é. E eu não sei o que é e não quero saber. Quem tem que saber é presidente de clube. Então, o Paulo Nobre pode bater na mesa quando ele quiser, o Maurício Gagliotti pode bater na mesa quando ele quiser. Não é isso que resolve. Tá? O que resolve é atitude de bastidor por trás da cortina. Tá? Ele está fazendo isso? Até agora não, porque a gente não está vendo resultado nenhum. Veremos nos próximos jogos se ele fez alguma coisa além, né, do teatro, do show, daquilo que é feito na frente das cortinas, né, direto para as câmeras. Vamos lá. Tenho que responder aqui a colocação do Cristiano. Obrigado, viu, Cristiano, pela... Ah, João, você não precisava ter apagado o superchat, né? Mas beleza, vamos em frente. O Cristiano pergunta sobre a projeção de pontos. A projeção de pontos é um exercício que a gente faz todos os anos aqui no Verdazo, lá no blog, para quem não conhece, né? Lá no verdazo.com.br. Então vocês vão ver lá no carrossel que tem na home do site. Tem lá os principais destaques do site. Tem lá uma calculadora que eu deixo fixa lá. E eu vou atualizando, eu dividi o campeonato em 4 partes e fiz um acompanhamento de pontos, estabelecendo metas parciais onde o Palmeiras teria que estar acompanhando essas metas para ter chance de chegar ao fim do campeonato com 77 pontos. O que é 77 pontos? De onde eu tirei esse número? Eu tirei esse número a partir do momento em que a gente sabe que desde que o campeonato tem esse formato de pontos corridos, com 20 clubes, que começou em 2006, jamais um vice-campeão fez mais do que 72 pontos. Então, é razoavelmente seguro supor que com 73 pontos um time é campeão, já que um vice nunca passou de 72. Mas, claro, pode acontecer um fenômeno matemático aí que distorça essa tradição. Pode acontecer. Então, com uma margem aí de 5 pontos, vai, eu coloquei, daí eu cheguei em 77. 77 com uma ótima margem de segurança, dá para pensar em ser campeão com 77 pontos. E aí a gente faz uma simulação de resultados dividindo a tabela em 4 quartis. E aí você faz uma meta para acabar o primeiro quartil, para acabar o segundo quartil, que é exatamente no fim do primeiro turno, o terceiro quartil, que é no meio do segundo turno, e o fim do campeonato, o quarto quartil. A meta para o primeiro turno, fim do segundo quartil, o Palmeiras estava 6 pontos abaixo. Ou seja, se mantivesse o aproveitamento idealizado lá no começo, no segundo turno, com 6 pontos abaixo, faria 71. Puta, 71... Até dá para ser campeão. A gente já viu campeões com menos de 70 pontos. O Flamengo, por exemplo, em 2009, ganhou o campeonato com menos de 70 pontos. Aquele campeonato maluco de 2009. Mas não é o que costuma acontecer. Então, aí a gente fez ajustes. Os ajustes davam conta que o Palmeiras teria que ganhar 6 pontos a mais do que aquela projeção inicial para chegar aos 77. Nesse momento, o Palmeiras descontou 2, tá? Daquele déficit de 6 que tinha. Então hoje está com menos 4 em relação ao déficit inicial. Só que os ajustes que a gente fez são perfeitamente executáveis. Por exemplo, um dos ajustes foi ganhar do Cruzeiro em casa. Na projeção inicial era tolerado um empate, até porque a gente já imaginava que seria véspera de jogo de Copa do Brasil, então pode ser que tropece, não vai ser de Libertadores, né? Pô, mas agora o Palmeiras está usando essa história de time A, time B, os dois como muito, muito equilibrados, Então dá para ganhar, ganhou. Próximo jogo a descontar. Jogo com o Grêmio. Não esse fim de semana, o outro. Era jogo para empate. Passa a ser jogo de vitória para descontar esses pontos que a gente perdeu no primeiro turno. Dá para ganhar do Grêmio? Dá. Porque a gente já não vai ter jogo quarta-feira. Não tem jogo quarta-feira. O Grêmio vem muito desfalcado por causa de jogador de seleção. Então a tendência do Palmeiras ganhar do Grêmio aumentou. Então o Palmeiras pode voltar a ficar bem próximo da projeção inicial, ficando apenas 2 pontos abaixo. Se ganhar do Cruzeiro, já ganhou. Se empatar com o São Paulo e ganhar do Grêmio. E se ganhar do São Paulo e ganhar do Grêmio? Pô, aí já... praticamente já zerou a projeção e continua fortíssimo para chegar no 77. Então, entrem lá no Verdazo, lá na home, tem a calculadora, né? Vocês vão passando as imagens até chegar a calculadora, cliquem na calculadora. Nessa calculadora, vocês vão ver desenhado tudo isso aí que eu tentei explicar agora. Tá certo? Muito bem. Mas foi boa essa do estagiário, hein? Time A mais e A menos. Os dois times são time A, né? Muito bem. Gostei. O Pedro pergunta se a projeção de 77 não é muito alta. É, mas ela é alta exatamente para ter uma margem de segurança. Então hoje a gente terminaria o campeonato com 73, se a gente mantiver a projeção inicial. A gente está com 4 de déficit. Dá para ser campeão com 73. Mas se você olhar os resultados, pô, eu estou prevendo derrota para o Flamengo, fora de casa, nessa projeção. É tolerada uma derrota para o Flamengo, por exemplo. Pô, do jeito que os times estão hoje, não é nenhum absurdo achar que a gente vai conseguir algo melhor, que perder o jogo lá. Então dá sim, cara, dá sim. Apesar do pênalti do Gustavo Gomes ter sido muito fora da área, vamos combinar que ele foi muito mal para a jogada, né? Esse lance não é o lance do pênalti. Mas... olha como ele é todo torto, como ele é todo desengonçado, gente. Abraço para o Flávio Samara. Ele está fazendo uma pergunta aqui de estratégia. Vou responder. E Priolato também, tá? Tá todo mundo tocando guitarra. Eu vou responder todos vocês, tá? Mas deixa eu falar desse camarada que está aqui. Eu falei para vocês, ele é durão, ele é desengonçado. Ele começou a jogar pra cacete, e aí vocês vieram pra cima de mim. Vocês sabem que vocês fizeram isso comigo. Beleza. O Gustavo Gomes é forte, tem boa impulsão, ele... tem bom tempo de bola, muita noção de posicionamento, é sério, não é cagão, ele não dá aquelas vaciladas, sabe? Ele é decidido no que vai fazer. Ele se adaptou bem ao futebol brasileiro. Então isso já o credencia a ser um puta de um zagueiro. E nenhuma dessas qualidades invalida o que eu falei lá atrás, que ele é grosso. O grosso pode ter bom tempo de bola, pode ser forte, pode ser experiente, pode se adaptar bem ao futebol brasileiro, pode ser ter impulsão, tudo isso, e ser grosso e ser um bom zagueiro, porque se ele fosse tudo isso e ainda fosse habilidoso, desculpa, ele não seria zagueiro, ele seria meia, ele seria atacante, ele seria volante no mínimo, não seria zagueiro. Por que o Mina é zagueiro? Eu não sei. Então tá aí o que eu tô querendo dizer desde o começo desse cabra aqui. ele é grosso. Ele é um cara que no futebolzinho lá no society que a gente joga, ele seria o último que eu escolheria. O que não impede ele de ser um puta de um zagueiro. Mas ontem vocês tiveram uma prova real daquilo que eu estava falando. E aliás, eu falei no Priscato passado, né? Sexta-feira. Falei, uma hora ele vai falhar. Uma hora ele vai falhar. Falhou. Vocês acham que eu estou feliz com isso? Claro que não. Eu não estou feliz. Ah, tá vendo? Eu estou feliz. Eu queria que ele tivesse acertado todas e não tivesse feito o pênalti e tudo mais. Mas fez, gente. Então, só onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar em tudo isso que, quando eu falei que o Gustavo Gomes era grosso, não é que eu achava que ele ia ser um mau zagueiro para o Palmeiras. Eu só estava querendo dizer, ó, não joga a bola no pé dele, que ele tem a cintura dura. A cintura dele não é, né? Não, ele não é aquele jogador para escolher para jogar no seu site, ali na nossa pelada. Tá? Mas é isso, rapaziada. Eu acho que agora a gente já pode partir para as perguntas de vocês, a começar desses dois superchats aqui que foram feitos, né? O Flávio Samara, ele pergunta, ele diz assim: agora que a gente depende apenas de nós mesmos para conquistar ambos os campeonatos, vale a pena escalar o titular quando o físico permitir? Eu acho que o Filipão já está fazendo isso. Reparem que do meio para frente já virou isso. Ele está administrando o físico de todo mundo. O que, que ele está alternando? As duplas de zaga. E note que ele tenta não mexer nas duplas. Quando vai um, vai o outro também. Que é o entrosamento. Os laterais jogam de acordo com a alternativa tática. Então, quando ele quer atacar mais, ele põe Marcos Rocha e põe Diogo Barbosa. Quando ele quer defender mais, ele põe Mike e Vitor Luiz. Às vezes ele põe um que ataca e um que defende. Ele não está mantendo nenhum padrão no balanço dos laterais. O único padrão que ele mantém são as duplas de zaga. Ou joga uma dupla ou joga outra. De resto, está sendo tudo de acordo com o que o jogo exige. E, ao mesmo tempo, administrando o físico. Então essa combinação, o elenco que o Matos montou, dá a ele essa oportunidade. Então ele está fazendo isso. Ele está dosando conforme essas duas variáveis: opção tática e sinal verde da fisiologia. Então teve um jogo aí, teve uma sequência aí que ele deu uma abusada do Bruno Henrique. Ele falou, vou precisar do Bruno Henrique 3, 4 jogos seguidos. Usou 3, 4 jogos seguidos de Bruno Henrique. E aí ele deu um descanso para ele. E aí a gente chegou a jogar com Felipe Melo e Thiago Silva. Então ele está fazendo isso. Então, na verdade, essa história de time A, time B é uma falácia, né? Ah, sai o Everton, entra o Fernando Praz. É o Fernando Praz, não é o... É o... Júlio não sei o que lá. Tem sempre um Júlio no time carioca, né? Que é o goleiro reserva do reserva. Júlio alguma coisa. Tem mais superchat, né? Mas vamos primeiro aqui para o do Priolato. Priolato pergunta se eu tenho medo do Valdívio. Tenho. Nossa, não vou dormir à noite com medo do Valdívio. O que a gente tem que ter é consciência que ele é um puta jogador. Que ele joga muito quando ele quer. E provavelmente ele vai querer jogar muita bola de novo na quarta-feira. Então ele preocupa. Ele é um cara que tem que ter uma atenção especial. Ah, medo. Que medo. Que medo, cara. Medo porra nenhuma. Agora, uma atenção especial tem que ter. Agora, o Colo-Colo vem, acho que em situação pior do que o Cerro. O Cerro meio que veio sem peso nenhum nas costas, né? Quando eles vieram pra cá, eles vieram numa de, ó, vamos jogar bola, vai que dá. Então eles vieram leves. O Colo-Colo não, o Colo-Colo vem de uma derrota no clássico, em que eles estão com moral bem abalado. Perderam um jogador-chave, que é o Paredes, lesionado, lesão muscular no jogo de domingo. Então isso mina muito a confiança do time, né? E aí ainda sabendo que tem um placar dificílimo para reverter. Então, o Palmeiras começa o jogo de quarta-feira muito mais favorito do que começou o jogo contra o Cerro Porteño. Agora, futebol é futebol. Eles têm toda a chance de... Toda chance não. Eles têm aquela possibilidade de... Porque futebol é futebol. De reverter o placar. Enfim, marcar um gol no começo. Né? Muda tudo. É, vamos lá, dromedários. Fã-clube do Gustavo Gomes presente. O Rubens Gianfaldoni, que... É um dos grandes padrinhos desse projeto, está sempre contribuindo com não só a contribuição, né, de todo mês, mas sempre contribui com o que pode, com materiais. Então essa câmera nova que a gente está usando é uma contribuição do Rubens para o projeto. Então mais uma vez muito obrigado ao Rubens Gianfaldoni. E ele que mora na Vila Palmeiras. Vila Palmeiras, para quem não sabe, a Vila Palmeiras fica ali na Zona Norte, mas bem pertinho do Palmeiras, né? Da Água Branca ali. É do outro lado da Marginal Tietê, mas bem na direção onde fica o Palmeiras ali. Então é bem pertinho do Palmeiras, mora bem o Rubens Gianfaldoni. O estagiário tá revoltado aqui, temos mais de 400 pessoas assistindo, muito obrigado pela audiência, mas apenas 144 likes. Isso podia ser melhor, hein? Então vai lá, deixa o seu joinha na nossa transmissão, né? Tem o joinha, você pá, clica no joinha, e ainda quem ainda não se inscreveu, inscreva-se, clica no sininho, vai receber notificação cada vez que tiver lives novas. Toda segunda e toda sexta a gente tem o Periscatos, e toda vez que tem jogo, eu e Bruno Zaniolo transmitimos. O Zaniolo às vezes falha, é quando o Palmeiras não consegue bons resultados, mas eu estou sempre aqui. Lucas Adriano, o que achou da repercussão da imprensa pelas embaixadinhas e a cera do Daverson? Cara, vou falar para você que eu não vi essa repercussão. Sabe por quê? Porque eu não vi nada da imprensa. Eu faço esse trabalho, Lucas, exatamente para dar alternativa para você, para todo mundo aqui que está assistindo, mais de 420 pessoas, e todos os milhares, milhões de palmeirenses que acompanham o Palmeiras, que seguem o Palmeiras, se interessam pelas notícias do Palmeiras, para que deixem de lado a imprensa tradicional, que tem essa abordagem aí que provavelmente te revoltou. Não adianta a gente ficar reclamando da imprensa. Hoje teve um, por exemplo, no UOL, que escreveu que se o Palmeiras B ganhar o Campeonato Brasileiro, é a morte do Campeonato Brasileiro. Quer dizer... O calendário do futebol brasileiro é uma porcaria. Os clubes têm que se planejar. Aí o Palmeiras se planeja, monta um elenco poderoso, com alternativas para aguentar essa maratona. E aí o cara vem falar que, ah, não, se ganhar é uma porcaria o Campeonato Brasileiro. Em vez de ele enaltecer a força, o planejamento do Palmeiras, a organização do Palmeiras, não, o campeonato é uma merda. A gente já viu isso em 2016, né? O Palmeiras ganhando o Campeonato Brasileiro, com o Cabol, né? Aquela cara, aquela nariz torcida assim pra falar do Palmeiras, com o Cabol. E então vai ficar dando murro em ponta de faca, vai ficar assistindo essa imprensa até quando? Ah, mas se a gente não assistir ele, como que a gente vai saber as coisas do Palmeiras? Aí entra o nosso trabalho. Aí entra esse endereço aqui. Vocês estão vendo, agora tem GC, tá? Você que está assistindo, você que não está só no podcast, olha aqui, ó, padrim.com.br/verdazo. Você vai ajudar a gente a melhorar. Melhorar o quê? Por exemplo, esses recursos visuais que a gente acabou de implementar. É um começo, né? Eu ainda não posso largar o meu emprego, né? Ainda tenho que trabalhar 8 horas por dia no escritório para sustentar a mim e a minha família, ajudar no sustento da casa. Mas a ideia é que eu dê toda a minha colaboração no meu orçamento doméstico aqui e tenha segurança familiar fazendo esse trabalho para o Palmeiras. E para isso eu preciso do quê? De palmeirenses que gostem desse trabalho, que confiem nesse trabalho e que estejam dispostos a ver esse trabalho crescer. Crescer como? As informações que eu tenho aqui, que eu estou falando para vocês, é tudo coisa que eu pego da imprensa. Transmissão de jogo, né? Pela TV. Quando eu jogo aqui, eu vou ao vivo. Ok, isso continua. Mas notícias do dia a dia, presença na academia de futebol, contato direto com jogadores, com diretoria, com empresários. Todo aquele contato que todos os repórteres fazem. Por quê? Porque vivem o dia a dia no clube. Tem acesso aos treinos. Isso eu também preciso ter para que eu seja uma fonte de notícias para vocês palmeirense. Então você vê a notícia, não sei o que aconteceu no treino do Palmeiras, aí vem com aquele veneninho, né? Aquela notícia que tem o veneno escorrendo. Quantas vezes vocês já não viram isso? Não vai ter, se vocês passarem a acompanhar daqui. Nesse momento eu não posso fazer isso, porque eu ainda não tenho a meta de 1000 padrinhos. Eu preciso de 1000 para ter segurança financeira, para dar esse passo corajoso de pedir demissão do trabalho e trabalhar só com isso. Vocês me permitem fazer isso? Vocês me dão essa segurança? Eu preciso dela. Quando a gente chegar nesse ponto e a gente está crescendo, semana após semana a gente vai crescendo. Então somos mais de 430 hoje. Precisamos chegar no 1000. E vamos construindo devagarzinho. Sobe 5 numa semana, sobe 2 na outra semana, sobe 5 na outra, 3 na outra. E a gente vai crescendo. Vai chegar no 1000 mais cedo ou mais tarde. Vocês vão ter isso. O palmeirense vai ter isso. Quanto mais rápido vocês tomarem essa decisão, que falam assim, porra, eu vou ficar padrinho desse projeto, mais rápido vai chegar esse dia em que vocês vão ter uma alternativa de informação palmeirense, opinião palmeirense, desse jeito aqui que vocês estão vendo, né? Para quem gosta, né? Para quem está achando legal. Tá? Eu espero que vocês gostem. Vamos lá. A pergunta do Papini. Se tiver que escolher um título só, Libertadores ou o décimo brasileiro? Essa é difícil. Ele fez uma observação. Gustavo Gomes é ruim, mas é bom. Zagueiro tem que zagueirar. É isso mesmo, Papini. É isso mesmo. Nisso eu tô totalmente de acordo com você. Ele é ruim, ruim naquele sentido de não jogar no nosso time, né, na pelada. Mas é bom, como zagueiro ele é bom, ele tem todas aquelas qualidades de um bom zagueiro. Só não dá a bola para ele sair jogando, né? Não joga uma bola na fogueira para ele, onde ele tem que, né, dar uma finta de repente num atacante para limpar a jogada e sair com a bola. Não pede isso para ele, que não vai dar certo, tá? Agora, só pergunta, se tiver que escolher um só, Libertadores ou décimo brasileiro? Porra. Se tiver que escolher, Libertadores, né? Se for obrigado a escolher. Ó, você tem os dois aqui. Um é teu, é só pegar. Claro que eu pego a Libertadores. Claro que eu pego a Libertadores. Porque ela é muito mais difícil de ganhar, né? É muito mais raro. Que é mata-mata. Por mais que você monte um time bom, você sempre está sujeito a um, né, uma dor de barriga, a um juiz sacana. Então, é muito mais difícil ganhar a Libertadores. O brasileiro é difícil? É. Mas é aquele campeonato que, se você faz o trabalho direitinho, a lição de casa direitinho, monta a estrutura, você ganha naturalmente. Não existe ganhar Libertadores naturalmente. Então, por esse grau de imprevisibilidade que a gente tem na disputa de um mata-mata, pela importância do campeonato continental, né, eu abraço a Libertadores. Brasileiro, a gente tem muito mais chance de ganhar aí todo ano. Aliás, é o que eu estava falando. Palmeiras, assim, com a estrutura que a gente montou, com o potencial financeiro, mesmo que a Crefisa saia no ano que vem, tá? Eu não consigo mais ver o Palmeiras fora do G5. Sabe, tipo, na segunda página do Campeonato Brasileiro, da classificação, sabe, de 11º para baixo, jamais. Não tem mais essa hipótese. Até outro dia a gente, né, 46 pontos, rebaixamento, a gente tinha esse, né, Tirone, puta, vamos ser rebaixados, fomos rebaixados. Não tem mais isso, porque a gente tem muito dinheiro. De onde vem esse dinheiro? Da nossa torcida, da gente. Então seja sócio-avante, antes de mais nada. Antes de mais nada, seja sócio-avante. Porque sendo sócio-avante que você ajuda o Palmeiras a se manter forte e independente da Crefisa. Tá? E aí você consegue ir no estádio, né? Tem todas essas vantagens. Então, seja sempre sócio-avante. Vocês estão deixando abraço? Deixem abraço que o estagiário dos abraços está anotando. Depois, no final, eu só vou pegar os abraços que o estagiário anotou. Não adianta vir aqui correndo e deixar abraço no final, tá? O Felipe perguntou o que, que eu achei do pronunciamento do Gagliotti. Já falei, né, Felipe? Talvez você tenha chegado só agora. Eu achei que foi para frente das câmeras. Para um pronunciamento de frente para as câmeras foi bom, foi legal. Mas não é isso que resolve. O que resolve é o que é feito por trás das câmeras. Teve um ponto até interessante, que foi bom você ter perguntado, que foi em relação a... Há uma pergunta que um dos repórteres fez, perguntinha venena, né? Esse é o papel da imprensa, tá? O papel da imprensa é perguntar. Não existe pergunta ruim. Existe resposta ruim. Então o cara, ele jogou o veneno. Ele falou, mas e aí, presidente, o senhor acha que é incompetência ou má intenção dos juízes? Onde está o veneno? Porque... é uma puta de uma armadilha isso. A gente sabe que é má intenção. A gente sabe que tem lá um... A gente sabe. A gente que é torcedor sabe. Mas o presidente não pode falar. Porque, primeiro, porque é uma acusação grave. E ele pode ser até processado por isso. Na condição de presidente de clube. Nós, torcedores, podemos falar. Porque é o folclore popular. Né? De torcedor de futebol. Juiz ladrão, tá roubando, tem esquema. Isso é coisa que todo mundo fala. Né? É coisa que quando o torcedor fala, tem todo aquele imaginário popular envolvido. Então a gente, na verdade, a gente não está acusando o juiz de ser corrupto e ladrão. É muito mais um desabafo de torcedor. Um presidente de clube, quando ele fala isso, ganha outro peso. Então eu sempre falo em todas as transmissões, né? Juiz é safado, safado. É safado, porque é o jeito que o torcedor fala. Agora, o presidente de clube não pode falar isso. O presidente de clube, ele tem que representar diplomaticamente o clube. E a partir do momento que ele fala abertamente, tem má intenção, estão roubando o Palmeiras, é uma acusação que pode até virar uma queixa-crime. Ou não sei se vira queixa-crime, é termo jurídico. Alguma coisa pode virar, alguma coisa grave pode virar. E outra, mesmo que não vire nada... Ele pode ser um tiro no pé. Ele pode aumentar o ranço da arbitragem contra o Palmeiras. Pô, olha o que esse presidente fez, tá jogando. Agora a gente não pode sair na rua, né? Então isso já é uma lição velha do futebol. O presidente, um dirigente, ele não pode acusar abertamente a arbitragem de estar mal intencionada, a não ser que tenha provas concretas, batom na cueca. Nem o roubo de 8 de abril serve, porque não tem o batom na cueca. É só quando tiver batom na cueca, aquela prova irrefutável. O que a gente tem lá em 8 de abril é um conjunto absurdo, uma tonelada de evidências claríssimas. Mas o batom na cueca mesmo a gente não tem. E é só nisso que os corintianos se penduram, né? E o que os juristas, o que o direito se pendura. Então isso, então ele foi bem, ele saiu dessa pequena armadilha que o repórter armou para ele. Porque o que o repórter mais queria é que ele falasse, estão roubando o Palmeiras. Não pode falar, tem que falar, é incompetência. São maus árbitros, tem que melhorar. Vamos lá. E se ele ameaçar investigar a arbitragem? Dá merda? Não, aí não. Aí eu acho que tá ótimo. ele tem que deixar no ar, ele tem que sugerir, ele tem que falar, olha, eu vou, eu vou mandar investigar, eu vou botar investigador particular. Onde você vai botar? Não sei. Eu vou me defender. Vou botar a Kroll na jogada. E anuncia, ó, contratei a Kroll para tirar o futebol brasileiro a limpo. O problema de fazer isso é que vai chegar uma hora que alguém vai perguntar, e aí, aquela investigação que você falou que ia fazer, não fez? Então tem que fazer de verdade. É, tem que ver a legalidade disso. Botar grampo, por exemplo, é ilegal, não pode. Tudo isso é feito, sei lá, nos bastidores. Como é que você usa o que você consegue nos bastidores? Negociando nos bastidores. Então, ó, eu tenho aqui uma prova que você fez isso. Uma prova obtida legalmente, mas é uma prova. Não vai para tribunal, não vai para não sei o quê, mas se eu jogar isso aqui no meio do futebol, tua carreira tá acabada. E isso pode ser uma forma de pressão, né? É como eu disse, tudo isso a gente imagina. O que o Palmeiras pode fazer para se defender? Eu não sei. Isso é só uma viagem. Porque sabe quem sabe isso? O que fazer? Quem já foi presidente de clube. Presidente de clube ensina o vice. O vice, presidente que não foi vice, né, não é presidente. O cara tem que ser, no Palmeiras principalmente, né? Você tem que ter passado pela vice-presidência para orbitar o poder, para aprender, para estar preparado para assumir. Então a vice-presidência, entre outras coisas, serve para isso, né? O presidente vai lá, faz o que tem que fazer, aí chega no vice, ó, rolou isso, isso e isso, então tá, quando você for, você já está preparado. Presidente de clube tem que saber, cara. O Maurício Gagliotti foi vice do Paulo Nobre. O Paulo Nobre foi vice do Della Monica. O Della Monica foi vice do Mustafa. E assim por diante. Vamos lá. Vocês estão pegando abraços aí? Vocês estão mandando abraços? Mandem abraços. Vamos lá, pessoal. Eu vou começar a mandar os abraços, então, né? Lembrando a todos que fiquem padrinhos, né? Estão gostando do programa? Estão gostando do projeto? Gostaram da ideia do projeto? Ah, quando der eu fico, pô, vamos lá, né? É uma contribuição ridícula. Você escolhe. Para começar, tem. Quanto é? Você escolhe. Com quanto você acha que você pode ajudar esse projeto a crescer por mês? É uma quantia irrisória, um chope. Você vai tomar um chope? Quanto custa um chope? Sabe? Então, dá pra ficar padrinho, tá? É só querer. E outra, tem uma série de benefícios, né? Só as amizades que você faz já vale. Participar de um grupo de WhatsApp diferente, sabe? Grupo de WhatsApp palmeirense tem um monte aí. Desculpa, os grupos do Verdade são grupos foda, tá? Só falo isso, assim, o nível é outro. É muito bom para... Sai umas besteiras? Sai. Claro que sai. Mas, assim, não tem nem comparação com qualquer outro grupo que você já participou de palmeirense por aí. Vamos lá, vamos para os abraços, né? Cadê o estagiário dos abraços? Estagiário dos abraços. Quem é que tá? Aqui. José Vicente, lá de Sorocaba, minha terra, Sorocaba. Henri Gonçalves, que mora na Vila Romana, na Zona Oeste, ali pertinho do Palmeiras. Edilei Franco, que está em Miami. Verdade Internacional, tá pensando aqui. Marcos Saavedra, que está no Chile. Alain Miranda, de Irará, na Bahia. Irará, se não me engano, é a terra do Dida, não é? Ex-goleiro? Não é? Ele não é de Irará? Acho que sim. Caio Sérgio, de São Luís do Maranhão. Grande abraço. Abraço também para o Brás Teixeira, que está sempre aqui, né? Grande abraço para o Brás, de Lençóis Paulista, que é aniversário, tá de parabéns. Aliás, hoje é aniversário do Brás Teixeira e hoje é aniversário do meu amigo Marton, que também é padrinho, um dos primeiros padrinhos e um dos padrinhos mais atuantes, um dos padrinhos que mais se mobiliza para fazer esse projeto dar certo. Então eu queria mandar meu abraço direto em público aqui para o Marton, que é um grande palmeirense, um grande amigo. André Luiz, de Cambé. Fabrício Moura, que está assistindo junto com a Isabela, que está gostando muito, então, muito obrigado. Fabiano Bernardi, que é lá de Salto de Itu. Como não é de Salto de Itu? Como que chama essa cidade? Lá em Sorocaba a gente só fala Salto de Itu. É lá de Salto de Itu. Eles ficam putos quando falam isso. Vocês não têm noção. Tony, de Dois Vizinhos, no Paraná. Por que que Dois Vizinhos chama Dois Vizinhos, hein? Você está intimado a contar essa história nos comentários do próximo Periscatso, meu caro Tony. André Luiz, da Vila dos Remédios, um grande abraço. Maurício Rossi, de Limeira, abraço também. E também para o Francinaldo Martins, que é de Jandira. Antônio Frederico, pô, aguenta aí que logo teremos condições de ajudar no projeto. Ah, dá, hein? Gutenberg, cada um sabe do seu, né? Gutenberg, José Barbosa Costa. Assisto todas as lives. Manda um abraço para Capela nas Alagoas. Capela nas Alagoas. Legal, Gutenberg. Campo Mourão, no Paraná, é a terra do Éder. Éder Pante. Felipe Gustavo mora na capital federal, em Brasília. Célio Oliveira mora em Campinas. Olha essa água que você bebe aí, hein, Célio? Abraço pro Cristiano, do Recife. Maurício Casanello, não falou de onde é. Arthur Vaz, tá dizendo que o Periscatso tá cada vez melhor. Grande abraço para você e pro pessoal de Valparaíso, de Goiás. Um abraço pro Paulo Malta, de Assis, que tá em todas as transmissões também dos jogos, quando eu estou transmitindo junto com o Bruno Zaniolo. Henrique, de Maringá. Pedro, de Indaiatuba. Pedro Campanella. Saulo Meirelles, da capital federal também, de Brasília. Guilherme Polichuk, será que eu falei certo? Que também é de Campo Mourão, hein? Ó, mais um de Campo Mourão. Renato Monteiro, de Pinda. Danilo Lopes, aqui da capital paulista, mora em Higienópolis, na região central da cidade. Ah, Irará é terra do Dida e também do Tom Zé. O Tom Zé é um figuraço, né? Eu lembro que o Tom Zé, quando eu estava na faculdade, ele foi fazer uma visita ali no diretório acadêmico da faculdade. Foi participar de um debate ali, de um evento cultural. E aí... aí aconteceu um evento que acontece em faculdades, né? Aquelas coisas que junta todo mundo e fica numa roda. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Aconteceu isso. Maurício Barroso, de Mogi das Cruzes. Grande abraço. Nildo Duarte, que mora no bairro do Rio Pequeno, aqui na capital. É Zona Norte, Rio Pequeno? Admito que não me lembro exatamente onde fica o bairro do Rio Pequeno. Gustavo Betger, ou Betcher, você me corrige aí, ou você me ensina o jeito certo de falar aí, viu, Gustavo? Você que é de Brusque, em Santa Catarina. E acabou, né, rapaziada? Acabou. Grande abraço aí pra todo mundo. É muito bom estar fazendo Periscatso, mais um Periscatso, nessa situação que o Palmeiras está. E vocês estão vendo, né? A gente evoluindo, tentando ficar cada vez mais, proporcionar cada vez mais qualidade para vocês. Então isso aqui que a gente fez hoje é só um começo, é um ensaio, na verdade, esse formato aqui é só um negócio que eu fiz rapidinho, tá? Eu fiz de qualquer jeito aqui, mas eu acho que ficou razoável. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês apreciem cada vez mais esse formato dessa interação. A gente vai ter condição agora, tecnológica, de botar mais gente na conversa de um jeito mais... de um jeito menos tosco, né? Do que a gente vinha fazendo. Então vai ficar cada vez mais agradável, cada vez mais... vocês vão se sentir que não estão vendo um negócio feito de qualquer jeito. tá? Vocês vão ver que a dedicação a esse projeto vai ser cada vez maior, para tentar justificar o apoio já desses 430 e tantos que estão com a gente já há mais de 2 anos, que a gente começou esse projeto, e a gente projeta mais ou menos esse mesmo tempo para a gente chegar no 1000, e aí sim dar o próximo passo e proporcionar a todos vocês um projeto de longa vida, de palmeirense para palmeirense, sem veneninho escorrendo, sabe, feito de maneira muito responsável, para levar tudo do Palmeiras para vocês. A gente volta na eu volto na quarta-feira junto com o Bruno Zaniolo para transmitir Palmeiras e Colo-Colo. E na sexta-feira a gente tem mais um Periscatso no estilo desse aqui de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, rapaziada. Muito obrigado pela companhia. E a gente se vê na quarta na transmissão e na sexta no Periscatso. Um grande abraço a todos. Mas tá ao vivo ainda? Ao vivo? Agora não tá mais. Não, tá ao vivo ainda.